Moreninha, se eu te pedisse, de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas, eu dava. Te encontraste na varanda costurando, na varanda costurando, e me recebeste sorrindo, moreninha. Se eu te encontrasse na varanda costurando e me recebeste sorrindo, que lindo, que lindo. Pequenos, teu lindo rosto moreno, teu lindo rosto moreno, e as tranças do negro tom. Beijava teus pés pequenos, teu lindo rosto moreno, e as tranças do negro tom. Que bom, que bom.